não vou mentir. Ironizando o que está certo e correto, se somos nós negros manipulados pela ignorância da nossa história, criaram mentira. Que eu não vejo glória enquanto muitos deliram. Prossigo ao fundo e vai sentir que o espaço negro é reduzido, pequeno. A nossa história é toda resumida, percebida, tão pouco discutida. É tanta ignorância, consequência, a má informação que se tem. Desigualdade existe mesmo e muitos não veem, pode crer. Reflita na televisão, vai ver que somos minoria com papel ridículo. Imagem de condenação para os nossos próximos, que se julgam inferiores a uma cor oposta. Motivo esse, racistas, oportunistas, otários que iludindo, sempre mentindo, ganham nossos irmãos que não usam a consciência. Motivo ganância, se jogam, se vendem ao papel ridículo. E a sua imagem, destaque de uma violência, e assim contaminando jovens inocentes, tornando eles delinquentes, muito influentes, numa classe bandida, fingida, metida, sofrida, que coloca uma mira sobre sua vida. Não, isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Da história, o individualismo está por cima, não estende a mão ao seu amigo. É, tem medo de perder a posição. Incoerência e imprudência é a definição. A história negra não é simplesmente a minha, é também a sua e de todos que estão nas ruas. Independente de nível ou posição social, é encarado por otários como marginal. Suspeito de tudo que é errado no mundo, chamado de vagabundo. Isso é absurdo. Violar a lei, cara, isso é um crime. Mas violar nessa imagem é um supercine. Então, reflitam e vejam que eu não estou errado. Subordinado, tanto ignorado, somos nós negros. Pra que manter em segredo se somos nós prejudicados? Mais fortes revoltados foram liquidados. E é por isso que eu digo, o nosso espaço é reduzido, pequeno. Devemos ser mais precisos, em nossas ideias estaremos perdidos, detidos. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Enquanto os poderosos sorrindo, se divertindo, gastando, esbanjando, do pobre negro matando e tirando, tirando a fidelidade de se viver em paz. Porcos animais. Isso não se faz. DMN não ignora essa luta jamais. Malcolm X, Martin Luther King morreram por nós. Meu nome é LF, o meu recado pra você que se vende. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz jamais. Isso não se faz. Isso não se faz. Pode crer que não dá mais. Isso não se faz.